Mato, aguarde aproximadamente 2 minutos para o posto, senhor. Aguarda. Segundo, 961, chame seu 35 na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. E chama 135, 2835, 238, bom dia, 961. Para o táxi, o 6075 com 108 a bordo. 6075, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, Kenegal no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0. Entre o táxi via pátio e Índia ao ponto de espera da 10 chama pronto, 6075. 6251, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do aeroporto da companhia A Caldo em direção ao ponto de espera, o senhor tem livre pushback acionamento no 4, chame pronto para o táxi, o senhor é 6251. Responde o colega, está autorizado, 6251. Torre Salvador, bom dia, 6075 pronto, no ponto de espera da 1-0. China 6075, autorizado alinhar e decolar do pistão no zero, vento 360 graus com 02 nós, que é igual no 095. Alinha e decola da 1-0, 6075. Para o táxi 125, nós temos 120 a bordo, 6 horas e 15 de alta na galera. Hoje é o número 251, o táxi aprovado à direita, deu ponto de espera pistão 0, que é igual no 0 no 5. Chame pronto para o decolagem no ponto de espera pistão 0, chame. Chame 075, decolado aos 34, chame agora o controle Salvador na frequência 119.8, chame, bom voo. 119.8 com controle, obrigado, bom domingo. Domingo. Salvador, muito bom dia, 6075, do Chané, passa 1800, salvo 1. Chame 075, bom dia, contato radar, decolagem suba para nível 360, após 2000 pés, tutorizado direto Leda. Gente, comando Leda da presente, subindo ao 360, 6075. Direção 62 e contorno. China 6251, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 030 graus com 02 nós. Sem planilha, decolada no zero, 625. Controle, por gentileza, poderia coordenar a fonte para o 6075? fechou na minha 075. Na sua escuta, minha 075. Autorizado, Motiva. Apresente Motiva, muito obrigado, minha 075. Carmeia 251 no decolado aos 38. Chame agora o controle de Salvador na frequência 119.8, senhor. Bom voo. Tá vendo, boa. Contato radar decolagem. Seu planejo 360 está autorizado na posição Vida. Você não apresenta o 360, mas não é seguro. 6075, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 12835, alternando 1238560. 75, bom dia. Paulo Salvador, bom dia. Copia Golf Tango Kilo. Paulo Salvador, copia Golf Tango Kilo. Paulo Salvador, bom dia. Copia Golf Tango Kilo. Chanel 625, não. Prossiga, Chanel 625. Uma chance, por gentileza, de coordenar. Ótimo, senhor. Solicito autorização de reboque da ponte 6 do pátio 1. Para a ponte 9 do pátio 1. Autorizado, reporte ao TR. Ok, reportaria ao TR. Deixando a minha 251, está autorizado lá a posição ponte. Ótima, graças. Na média 5-1, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 2835-2328-62-51, bom dia. Paulo Salvador informa o término do reporte e agradece. Fernando Golf, Tango Kilo, obrigado, bom dia. Bom dia. bom dia, eu estou 3171, centro da informação Fox 340 para Guarulhos. 340 Guarulhos, eu tenho aprovado, senhor Fox Trot, confere, pronto, Faber. Eu chego. 3197, filme autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, saída Sanvo Uno, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5565, frequência do controle Salvador, 119.8.3171. Sim, mas eu só para checar para a gente ver, é previsto aerovia, previsto para o Zulu 10, né? Confirmo. Ok, está 340 autorizado, Zulu 10 aerovia, atenção para o Guarulhos, Sanvo Uno, transição Monte, vai a saída, vai a colômbia 10, 5565, transponder 98, é o controle Salvador, está 3171. Aéreo de cotejamento, estão 3171, no portão 7, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chama aí, obrigado. Quebec é fundamental, 31, 71, posição 7. Teste aprovado, Chumitá, aqui tem 31, 71. Chama aí, 31, 71. Tá, Lutam 31 no 71, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, Kenegal no 0 no 5, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Lutam 31 no 71. Boa noite, eu chamo 625, direção terminal Salvador, está em contato radar. Mantenha a proa de pilo para interceptar a chegada a ponto. Quem não dá no 015, reporte no ponto e deve descer. A voa do pilo está no ideal de descida, canal 62. Bom, chamo 625 até pilo, desça para 4000 pés. E após prosseguir via chegada para 2 mil pés, confirma que negar 1 no 0 no 5, o Xana 625. Aproxe pelo até 4000, após utilizar a descida 2 mil pés, conforme a chegada, o 625. 1 no 0, 1 no 5 aqui. Espera a próxima, 3171. 6171 autorizado alinhar e decolar do pistão no zero. Vento calmo, Kenegal no zero no 5. Kenegal no zero, autorizando o senhor. Uno 71, decolado aos 25, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, senhor. Bom voo, bom domingo. 198, muito obrigado. Igualmente. Salvador, bom dia, Elta 37, confirmado 3171. 3171, contato radar, suba via, saída São Voona para o nível 340. Via subida São Voona 340, nível 7.